25 anos, era 1998, na zona leste de São Paulo. Hoje fazendo o que eu acredito, com pessoas que acreditam nessa parada. Inspiração, transpiração, é simples. Inspiração, transpiração. Inspiração, inspiração. Tá valendo, agora vamos fazer tudo junto, irmão. Inspiração, inspiração. Chega junto. Inspiração, inspiração, inspiração. Nascido pro mundo, criado pro combate e resistência. Apaixonado pelo rap, fé, vivido, humanidez. Sentimentos, pensamentos, envolvimentos. Sem medo de decepção ou constrangimento. A meta agora é renascer um pouquinho a cada dia. Sabendo que liberdade não é a dádiva, é a conquista. Que esta situação de marginalidade é também um berço da nossa criatividade. Ruas, pretos, guetos, periferias. Batuque, gingado, sabedoria e nostalgia. Diamantes escondidos nos extremos de São Paulo. Brilham luminosamente, obscuros. Quebrando pedra pra rimar, Jé, Bandré. Inspiração, transpiração aqui na base da fé. Levanta a guarda pra conquista, indo pra trajetória sonora. Entra nos labirintos da criação, é da hora. Inspiração, inspiração, inspiração. Nosso dia a dia. Inspiração, inspiração, inspiração. Beat forte, injeção de ânimo no MC. Solta a voz no bumbo, caixa, sampler e squirt. No ritmo da rua, postura, autoestima, pré-existência da existência humana na periferia. Educação versus a perdição. Luta desesperadora, cai na lona no lado bom. Acionar plano B, agora autossalvação. Conhecimento autodidata, conseguir expansão. Então, vai que vai, caminho é contramão. Chega a ser desgastante, mas causa reflexão. Que mata o conformismo na mente pensante. Nossa arma é caneta, cadernos, microfone. Rajadas curtas, longas, que sai do alto-falante. Pra provocar, informar, desabafar. Sem sangue, espírito forte, cabeça erguida, olhar no horizonte. Sonho vivo na luta dramática de um homem. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. Vandré na base da fé, chega, chega. Inspiração, transpiração. Inspiração, barulho para Vandré na base da fé. Respiração, continuar a vida, luta, sonho, caminhada. Evolução da rima na humildade, pé no chão, sem pagar de artista. Malandragem é a conquista do respeito dia a dia. Um brinde a rapa que soma na matemática. Mágica misteriosa, universal do hip hop. Que não morre no coração de quem acredita. Só que a lei já dá mais força pra iniciativa. Tamo nas pistas, sem caô, tenho minha raiz. Anos 90, licença e medo que mais falta absorver. Vi o puro rap forte, de punho cerrado. Aprendi, farei mal se não conhecer o passado. Rimas do caderno velho desgastado. Escondido folhas soltas dentro do armário. Milhares de pensamentos vivos acumular. Sem ainda ouvirá, sem se decepcionar. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. DJ Elvis, nosso dia a dia. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. Inspiração, transpiração. DJ Elvis, nosso dia a dia.